Amados colegas, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo vosso convite. Começo por agradecer e elogiar o grande trabalho que o Development Workshop tem feito, porque essa a minha associação com o Development Workshop é no campo de paz e reconciliação e a educação cívica. Angola está vivendo um momento muito importante da sua história. 10 anos são passados desde que os angolanos, por mérito próprio, conquistaram a paz. Hoje podemos já encarar, e com maior optimismo, um futuro melhor para as vidas dos nossos filhos e netos. A paz que se instalou no país em 2002 é definitiva e todos somos chamados a dar a nossa contribuição. Aquela chamada me tinha convencido de regressar ao país em 2002 como consultor da paz e reconciliação e do projeto da educação cívica. Este é um momento em que cada um deve fazer uma profunda reflexão nas ações a desenvolver. Durante a minha visita de 3 semanas no interior da minha província, notei a livre circulação de pessoas e bens, o intercâmbio constante entre o meio rural e urbano. São muitas dessas mudanças que o país ganhou para que o desenvolvimento seja um facto, embora lento. Apesar das sequelas, feridas e cicatrizes que a guerra provocou, temos a plena consciência e dever que é possível tirar dos corações de muitos angolanos as marcas do ódio, inveja e vingança, fomentando o amor, perdão, compreensão e o respeito entre cidadãos. A desmobilização das consciências e mentes de cultura de guerra é outra das tarefas que nós devemos continuar a empenhar. Passados 10 anos deste período de paz, para nós que seguimos de longe, vemos que são anos muito positivos, pois é notório o crescimento da vida económica e social de dia a dia, embora de forma lenta em outras áreas do país. Now, eu queria falar um pouco sobre as mudanças positivas e negativas. Sobre as mudanças positivas, olhando para todas as pessoas de vários estratos da sociedade, conseguimos notar que há uma grande diferença daquelas que vimos em 2002. Após 10 anos de paz, as pessoas fazem transparecer nos seus rostos que o tempo é outro. Cada um trabalha naquilo que pensa e consegue atingir os objetivos. Mas eu queria também dizer que, ao mesmo tempo, há outros campos onde há evolução. No campo religioso, constatamos que as igrejas trabalham com muita liberdade. Não só vão a muitos cantos de suas províncias tradicionais, mas transitam de um lado para o outro, de norte a sul, do leste a oeste. Como vemos, denominações trocar áreas de uma maneira que nunca vimos na vida de Angola. Mas, como eu disse, vou falando das mudanças positivas e também negativas. A nossa preocupação é que temos a paz, sim, mas não temos ainda a reconciliação nacional. Porque encontramos dentro da nossa sociedade algumas pessoas que não estão a compreender o que é a paz. Notamos, por exemplo, numas aldeias que visitei, que por tudo e por nada não conseguem reconciliar com outras pessoas. E às vezes ainda há alguns problemas que têm de ser trabalhados. Neste tempo de paz, há ainda pessoas que existem com muitas carências que devem ser ultrapassadas. Vimos muitas pessoas que estão a regressar para as suas aldeias de origem e não encontram princípio para reiniciar as suas vidas. Esta é a nossa preocupação e penso que também é preocupação de todos aqueles que lidam com as comunidades. Um ponto positivo, nós temos conhecimento de que o governo está a realizar uma grande campanha que consiste na reabilitação das estradas e pontes. Estas iniciativas é de louvar. Isto não vai acontecer de um dia para o outro, claro, mas todo o esforço deve ser empreendido para podermos melhorar todas as condições sociais ou económicas do nosso povo. Um outro ponto positivo, também temos conhecimento de que o governo está a realizar a tarefa de desarmamento da população. Mas a preocupação de muitos é de notar bandos de jovens armados que continuam a roubar inocentes cidadãos. Eu não sei se a polícia devia parecer trabalhar com a sociedade civil e a igreja para que as consciências destes jovens estejam livres desta cultura de guerra e de fazer mal ao próximo. Porque existir armamento nas mãos da população é muito prejudicial e as consequências são conhecidas. Um outro problema é que as pessoas me dizem é sempre o estado das estradas em algumas áreas que tem dificultado a circulação de viaturas entre as localidades. E as pontes também não são boas, precisam de ser reparadas. Agora, um outro ponto positivo é que notamos com satisfação as mudanças no melhoramento dos serviços de imigração e dos agentes de viagem. Constatamos que funcionários mostram muito respeito aos passageiros e as confirmações dos seus voos são atualmente respeitadas. Notamos que o aeroporto é bonito e fomos servidos com dignidade. Isso não aconteceu há poucos anos. Uma coisa negativa aqui, a convivência entre os diversos partidos políticos é também uma preocupação. Mas eu penso que com o tempo isso vai acabar, porque a nossa paz e democracia é ainda uma criança de 10 anos. Por isso, eu penso que isso vai passar. Queria também mencionar qualquer coisa sobre a educação cívica. Como sabem, eu passei muitos meses aqui com o Development Workshop, tentando ajudar nesse campo. Vindo de fora, visitando, eu quero vos dizer que estamos já a colher os frutos da educação cívica. Porque pessoas como nós, que voltam ao país, mas que nem têm dinheiro para investir, ou não têm meio de transporte, ou têm casa, nós dependemos da ajuda dos outros, dos familiares, dos amigos e tudo. Mas o que eu queria mencionar é que notamos com alegria o ajuda de boleias que estamos recebendo da parte de jovens motoristas. Aquele respeito aos docentes e o espírito de solidariedade é o resultado das lições de educação cívica que eles receberam nos anos passados. Porque isto não acontecia antes. Nós cremos que foi naquela altura que eles aprenderam os direitos e deveres de um bom cidadão angolano. Há mesmo incidentes quando um jovem me dá uma boleia, eu dou a história de Angola. E sempre digo, ok, o velho, essa história eu nunca vi. Não precisa pagar. Gostei muito da história. Pessoalmente, eu sou um dos beneficiários deste programa de formação dos formadores que o Development Workshop ofereceu em 12 províncias. Parece que mais províncias, né? 12, bom, no meu tempo era 12, mas depois continuaram, né? É, mais tarde todo o país. Alguém disse que você devia falar qualquer coisa sobre eleições, porque pessoas estão ansiosas de ouvir. Eu não sou político, por isso eu sou pastor, mas vou só tentar dar minhas ideias. Estamos nós hoje em Angola numa fase de preparação de novas eleições. Depois de 10 anos de paz, impõe-se preparar-nos para estas eleições e ganhar uma consciência mais viva dos nossos direitos e deveres humanos, sociais, culturais e políticos, e da responsabilidade de participar segundo o nosso estatuto e capacidade na vida nacional e no futuro do país. Há pessoas que têm problemas porque dizem que há muitos partidos políticos. Esse princípio de partidos políticos, nas outras terras, os partidos políticos são como mediadores da vontade do povo. Esses partidos lutam por conquistar o poder. O partido vencedor nas eleições democráticas tem a oportunidade legal de fazer reformas do Estado, pois são os principais transformadores do regime estabelecido. Por isso, as eleições são as escolhas dos governantes por parte dos cidadãos através do voto. E com o voto livre e secreto, se escolhem ou rejeitam os partidos políticos, se elegem e legitimam os governantes. Por que que todos devem votar? Porque as eleições permitem o cidadão expressar a sua participação ou insatisfação com o programa político do governo. Embora possa ser ou não ser obrigatório pela Constituição, o voto é um direito e um dever cívico e moral do cidadão, comprometido com o futuro do seu país e é pessoal. Eu penso que já receberam muitos ensinamentos e workshops sobre o que é preciso para um cidadão poder votar. Por isso eu não vou continuar isto. Já sabem essas coisas. Por isso, em conclusão, não há dúvida que a paz foi o principal instrumento que está a mudar a sociedade angolana. Para a consolidação da paz, temos que fazer com que esta ganhe raízes a partir do fundo dos corações das pessoas, e nós pensamos que ainda há muitas tarefas a cumprir. O que precisamos não é só desarmar o homem da sua arma, mas também temos de entrar uma paz, temos de encontrar uma paz espiritual, porque é isto que está a faltar nos corações das pessoas. Assim estaremos a reconstruir o país, criar condições mínimas para um futuro melhor e risonho. Só com a união e o empenho de todos, sem discriminação da raça, cor, credo religioso ou filiação partidária, conseguiremos atingir este objetivo nobre. Para terminar, quero ler a oração do Santo Francisco de Assis. Senhor, torne-me num instrumento. Onde houver ódio, deixe-me semear o amor. Onde houver ferida, o perdão. Onde houver discórdia, a união. Onde houver dúvida, a fé. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver escuridão, a luz. Onde houver tristeza, a alegria. Pela procura da sua misericórdia e verdade. Ó Mestre Divino, garante que eu não possa procurar tanto em ser consolado como em consolar, em ser entendido como em entender, em ser amado como em amar, porque é dando que recebemos, é ao dar que recebemos, é ao perdoar que somos perdoados, é morrendo que somos nascidos para a vida eterna. Muito obrigado. Podemos fazer uma pedida sobre a Dona Eunice? Sim. Fazer um comentário sobre quase o prêmio Nobel da Paz, antes de dar o muito obrigada. Queria aproveitar esse momento para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, ouvirmos uma vez mais o pastor João Matoana, que tem um conhecimento profundo sobre os aspectos da paz, não só aquilo que são os trabalhos e empenho que é necessário para que haja paz. Depois de um conflito, vem o calar das armas. E, afinal, não é o calar das armas que define a paz substancial que se pretende. É necessário que haja um trabalho que conduza à reconciliação entre os homens, à aceitação mútua, o que não é muito fácil, depois de um conflito em que as pessoas viveram um ambiente de divergências, de contradições e que até levam à morte. Então, para superar isso, é necessário um trabalho abnegado, um trabalho que implica a participação de todos, como nós acabamos aqui de ouvir, para se chegar a um ponto em que se cultive a harmonia e a aceitação mútua, que não é fácil, mas é possível. Realmente, conforme nós ouvimos, quando o pastor Matoana esteve em Angola a trabalhar conosco no programa de paz e cidadania, ainda tínhamos pouca esperança que em pouco tempo o país pudesse retomar a vida normal, mas foi possível retomar. O maior receio ainda se instalou diante de todos por causa do limiar de eleições na altura. E para tal foi necessário preparar muitos atores, não só atores políticos, sensibilizar os atores políticos de um lado, como do outro lado, trabalhar com atores religiosos da sociedade civil para que levassem a mensagem de promoção da paz como uma necessidade, algo imperioso para que a vida social e econômica pudesse retomar o sentido normal. Foi possível, foi levada essa mensagem. O pastor Matoana nos ajudou a elaborar manuais, o Manual para a Paz, para a Reconciliação. Foram realizados vários trabalhos para ouvir pessoas que estiveram nas frentes, não só os que foram militares, como também civis, a forma como conseguiram enfrentar o momento difícil e qual era a sua esperança. Também o pastor Matoana nos ajudou a preparar manuais sobre educação cívica e cidadania e também olhar para a reconciliação. No fundo, o que é realmente a reconciliação? Que, como ele acabou de dizer e está bem plasmado na oração de São Francisco de Assis, ninguém consegue reconciliar os outros se não se reconciliar consigo próprio, consigo mesmo. Primeiro eu próprio e depois para me reconciliar com os demais. É uma mensagem muito, muito bonita, uma mensagem que nos leva a refletir sobre as nossas vidas e, afinal de contas, não é possível fazermos a reconciliação se não começarmos nas nossas próprias famílias, se não começarmos no nosso próprio trabalho, se não começarmos na nossa igreja, no nosso partido, na nossa empresa, nos nossos serviços e com os nossos vizinhos no nosso bairro, onde estivermos, onde deve começar a reconciliação. Vermos no outro sempre alguém igual a nós, com iguais necessidades, com sentimentos similares e que deve ser tratado consoante, cada um e cada qual. Nem sempre, às vezes, nós pensamos que devemos respeitar cada um na sua forma de pensar e agir. Mas é importante, é isso que nos ensinam os vários princípios para a reconciliação e é muito importante nós olharmos para aquilo que hoje está sendo feito. O pastor apontou os aspectos positivos e os aspectos negativos. São muitos os aspectos positivos que estão sendo realizados, mas na vida prática dos homens, sempre os aspectos negativos parece que têm um acento muito mais forte do que os aspectos positivos. Quando alguém nos faz lembrar aquilo que está positivo, nós também partilhamos essa reflexão para reconhecer o esforço que é feito e que muitas vezes precisa da nossa participação e nossa contribuição. Vemos que às vezes há um trabalho de reconstrução, mas muito rapidamente Os amigos para a destruição estão sempre presentes e aquilo que é feito com esforço e com dinheiro de todos pode ser estragado num minuto. Os que conduzem até os carros, muitas vezes, eles não... Como não, as pessoas não cumprem com as regras de trânsito, estão sempre a passar por cima dessas regras e há muita morte. E temos estado a ouvir na televisão, estamos a acompanhar a rádio, que todas as semanas, através do programa da polícia, são divulgados os índices ou as taxas de morte que são provocados por acidentes de viação. E é engraçado, com a paz, nós temos boas estradas no país, com a paz as pessoas se deslocam para todo lugar com muita facilidade, embora ainda haja lugares onde a reconstrução não atingiu, mas quando as pessoas saem da cidade para o campo, vem o quanto se tem feito. Ainda há muito por ser superado, ainda há muito por reconstruir em termos de pontes, mas as pessoas já vão com muita segurança. As pessoas viajam até à noite porque sentem que há segurança no país, há segurança territorial. E, por isso, a segurança humana é o aspecto que hoje precisa da contribuição e trabalho da sociedade civil. A segurança humana que diz respeito aos direitos humanos do homem, os direitos à educação, à saúde, à alimentação, à casa, à habitação. Este tem sido um grande exercício do governo e que também... As próprias famílias também tentam fazer alguma coisa porque a esperança de preservar o que se consegue é um fato. Então, no meio de tudo isso, Angola se vai preparando uma vez mais para eleições e toda a gente está a acompanhar os apelos para que o processo eleitoral seja coroado de paz, seja coroado de entendimento, seja harmonioso e por isso se chama para a participação de todos. Se cada um no seu bairro puder passar uma mensagem do que é eleições como a forma própria de legitimar os que governam o país, os programas que são apresentados, isso levará as pessoas a entender que devem participar, devem fazer parte, devem contribuir, porque o governo é para todos nós e espera-se que, se houver paz, também poderá haver um pensamento mais cauteloso da parte dos que forem escolhidos, de forma a poderem conduzir o país na melhor linha possível. Aquilo que for bom, será bom para todos. E esperamos que a maior parte das pessoas que estão aqui são jovens e é mesmo responsabilidade da juventude encarar o futuro com seriedade. Por isso, devem participar para darem a sua contribuição, de modo a que o nosso país não volte mais a viver um momento de conflito. O senhor pastor Matuana teve outras experiências em outros países onde ele participou nos processos de reconciliação e esperamos que aqueles documentos deixados sobre paz e reconciliação, sobre cidadania, façam parte das nossas bibliotecas para transmitir às outras pessoas que não têm essa oportunidade, façam parte da leitura diária, porque isso vai cultivar, quanto mais pessoas forem cultivadas num âmbito de respeito ao próximo, melhor será a nossa convivência. E quanto melhor for a convivência, mais fácil o desenvolvimento vai fluir e vai trazer felicidade para as famílias. Queremos agradecer uma vez mais e esperar que as armas que ainda continuam por serem recolhidas sejam recolhidas. Entretanto, já sabemos que uma arma na mão de uma pessoa só faz mal se o coração da pessoa que tiver a arma estiver minado. Se o coração não estiver minado, a arma sozinha não dispara. Ela só dispara se o nosso coração estiver mal com o próximo. E todos esses aspectos devem fazer parte do nosso trabalho para a educação das pessoas, para a cidadania, para o respeito, para o conhecimento de que o próximo tem os mesmos direitos à vida e ao bem-estar comum. Muito obrigada. Esse é um comentário. Eu não quero fazer um comentário, só quero, claro, agradecer a pastor Matuana, mas também a dona Nice para as suas palavras. Mas eu tenho uma questão específica relacionada com a sua visita a semana passada para o norte do país. Porque o DW está envolvido, junto com o IOM, a fazer um estudo de acompanhamento daquela, do grande programa de regresso dos regressados em, para o país neste momento. E uma coisa que o pastor mencionou, que eu acho que é bastante interessante e também é um aspecto que pode afetar realmente a consolidação do país, e o aspecto dos terras, hein? O facto que quando famílias abandonaram o país anos atrás, deixaram as suas casas, as suas terras, abandonaram e fugiram. E agora, depois de pode ser 20 ou 30 anos, regressaram. E posso imaginar a primeira coisa que estão a fazer é olhar, procurar realmente a sua antiga casa, reclamar as suas terras. Eu posso imaginar, porque posso imaginar que estas terras mudaram, ocupações mudaram ao longo dos anos e pode criar realmente um conflito que pode ser bastante sério. E o DW estava preocupado com este assunto dos terras ao longo de muitos anos, porque pensamos que esta problemática das terras ainda fica um ponto do potencial conflito. E quero ouvir realmente a opinião do pastor, as suas observações na sua viagem recente. Obrigado pela pergunta. Geralmente, a questão de reconciliação que eu mencionei é muito importante, porque quando há paz, tem que haver harmonia. Mas eu vi que em algumas aldeias há sempre aquela frição entre os que estão a regressar, que estiveram muito tempo fora da área, mas que conhecem o património de seus pais, avós, conheciam os terrenos onde estavam as suas lavras e fazendas e tudo. Agora, encontrar outras pessoas trabalhando nesses lugares, dizendo que eu não te conheço, você é quê? Você é estrangeiro. Então, eu fui numa aldeia, na minha própria aldeia, e as netas e sobrinhas a chorar comigo. Você tem que fazer qualquer coisa. Esses estrangeiros ocuparam o nosso lugar. Então, era muito difícil. Eu disse, o que as autoridades disseram? Ou disseram que vocês vão tratar isto no povo, com o Sobeta. Mas o Sobeta também não sabe a história da área. Ele foi um novo ali. Então, finalmente, eu tentei de acalmar os espíritos, mas eu sei que haverá sempre conflitos. A única maneira para acalmar os espíritos, eu disse, olha, eu não tenho muito tempo. Há uma coisa que eu posso dizer, essas pessoas que vieram aqui, se eles casaram com uma das irmãs ou sobrinhas, eu considero essas pessoas parte da nossa família, porque já casaram com pessoas da família. Mas para dizer que saiam do terreno é difícil. Mas eu pensei que se as autoridades fossem envolvidos, eles é que deviam dizer, você perdeu a terra, então nós temos que te dar um outro lugar em compensação do que você perdeu. Isso não está acontecendo. Então eu penso que eu estava a pensar, mas se eu tivesse muito tempo aqui, eu podia tentar de encontrar soluções, mas é uma curta visita, não pode resolver muito. Por isso, é isso. Pode haver problemas. Oh, André, isto pode ser uma recomendação que podemos fazer neste estudo que estamos a fazer para o IOM, né? Porque eu acho que o governo precisa montar um programa especial para resolver estes conflitos locais que são secundários do resultado do regresso das pessoas, dos antigos residentes. Eu acho que este problema, posso imaginar que está a surgir em cada zona do regresso dos refugiados. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta, cara, não é que olhando para os aspectos positivos e negativos que o senhor pastor acabou de apresentar, e se calhar passo também isso para a dona Elissa, perfeito já. Acredita que a Angola está num bom caminho? Podemos acreditar numa Angola diferente nos próximos 10 anos? Sim. Sim? Ótimo. Isso é muito esperançoso para nós jovens, que a dona Eunice deu essa recomendação, essa sugestão. Precisamos acreditar que daqui a 10 anos teremos uma Angola diferente, um pouco melhor. E, não sei. Daqui então, daqui a 10 anos. Eu penso que sim, porque a democracia é como uma escola. A gente vai aprendendo, pouco a pouco. E o que se aprendeu está já, estamos a recolher poucos frutos, mas não muitos, mas a árvore está ainda ali. Se há boas chuvas, a árvore vai crescer mais. Então, o que acontece é que essa criança precisa muita ajuda dos adultos, não é? Os adultos são os outros países que estão já maduros. Maduros? É. Que têm experiências. Por exemplo, eu falei do problema dos partidos. Eu penso que um dia você será muito surpreendido de ver que o partido da oposição, o partido maior da oposição, terá a sua casa vis-à-vis da casa do Presidente da República. Você ainda pode acreditar isto? Não estou vendo uma utopia ainda. Porque é assim, no Canadá, o primeiro-ministro e o partido da oposição, o chefe do partido da oposição, são vizinhos. Toma o café de vez em quando, porque são vizinhos. E as crianças e as crianças das duas famílias jogam basquetebol. Mas quando vão no parlamento, estão como inimigos. Mas uma vez que estão fora, são amigos. Mas isto vai acontecer não amanhã. Porque a democracia é ainda uma criança. Aliás, só para secundar o que disse o pastor Matuano, no nosso país já há muitos sinais de evolução neste nível, em termos de convivência. A democracia se desenvolve à medida que as pessoas também evoluem na convivência e se aceitam mutuamente. Essa aceitação mútua nós a vemos até a partir dos jovens. Os jovens casam-se. E quando nós vemos casamentos entre filhos de partido no poder com filhos de partidos da oposição, em Angola isso já está a acontecer. As pessoas convivem. E é mesmo assim que também se processa a reconciliação. Mesmo nos livros, também vem escrito, os casamentos muitas vezes contribuem ao proporcionar aproximação de famílias. Mesmo que as famílias, às vezes, os adultos, muitas vezes, se querem opor. Mas os jovens dizem, olha, se o meu pai não quiser, isso é com ele, eu não tenho nada a ver convosco. Vocês que andaram assim a guerrear-se, mas eu gosto dela, ou ela diz eu gosto dele, o resto, a cor política, não me interessa. E assim as pessoas passam por essas fronteiras todas. Aquilo que às vezes ontem foi proibido, hoje se torna algo muito natural. Na vida dos seres humanos é assim. Vemos que há assuntos que hoje podem ser um tabu e amanhã são questões que se podem tratar facilmente, tal como a gente lida com as questões de equilíbrio de gênero. No passado, era um assunto muito, muito difícil, um assunto que se evitava falar da participação da mulher nos órgãos de tomada de decisão. Mas hoje vemos que é normal, os homens aceitam as mulheres dirigir, liderar, e os homens seguem o conselho que a mulher pode dar. A mulher pode, sim, disciplinar os homens, que sejam, que estejam sob sua tutela. E não há hoje o clamor de que uma mulher não me manda, uma mulher não vai dizer. Não, hoje o contexto é outro. Da mesma forma, também assim serão os contextos no mundo, porque todos os países aprendem uns dos outros. Angola está aprendendo com outros países onde o nível de democracia já é mais avançado, pouco a pouco, e é bom quando os processos vão devagar e não de forma tão veloz, porque às vezes a velocidade pode trazer uma queda muito rápida, mas passo a passo, assim se podem consolidar as raízes da democracia. Acho que vamos chegar lá. E talvez não tão longe como se pensa. Depende muito de vocês, está nas vossas mãos, de vocês, a juventude. Forjar a democracia em Angola, não é assim? Hoje são jovens, amanhã vocês serão os ministros. Não, pode falar primeiro. Pode falar primeiro. E a mente já é outra nova. Durante as explanações feitas... O nome? Alexandre. Sim, durante as explanações feitas aqui, ouvi a falar pouco da transformação de Angola quanto ao setor educativo. Gostaria de saber da senhora Elisa, né, o que viu, né, durante esse período de 10 anos, o que mudou na Angola quanto à educação. Estamos a dividir o debate. Alguém pode repetir a pergunta, porque não estava muito claro. Transformações no setor da educação durante os últimos 10 anos. Ok, está bem. Eu penso que é positivo, porque há mais escolas, há mais universidades. Já sabes que eu, quando falo de Angola, sempre penso do tempo da minha mocidade, quando ir numa escola secundária é como ir na universidade, porque não havia, não é? Só poucos tinham aquela sorte de ir à escola secundária. E assim foi, por 400 anos, não é? Ou mais. Por isso, Angola ainda é muito nova. O país está a crescer, o país está a tentar tudo, e hoje temos muitos graduados nas universidades, mas em todo caso é difícil, porque o país é grande, é difícil satisfazer todas as necessidades do país. Eu penso que se você vai nas aldeias, nas pequenas cidades, você fica um pouco chocado, né? Porque você ainda vê crianças que levam a sua cadeira na escola, porque não há onde sentar, não é? Por isso é difícil avaliar tudo da mesma maneira. Tem o irmão mais velho que está a estudar numa grande faculdade em Luanda, mas a sua irmã ainda leva a cadeira para sentar na escola. Por isso, não é fácil avaliar, porque o país é vasto. O país é vasto. Mas eu posso dizer que o resultado é positivo. Há avanço nesse campo. Sim? Um pouco a acrescentar aquilo que o senhor pastor disse, há realmente avanços no ramo da educação. Há também premissas estabelecidas ao nível da Unesco que os países devem atingir certos patamares em termos de qualidade da educação e não só olharmos para a quantidade, por exemplo, de escolas, mas também a qualidade do ensino, a qualidade do ensino, e essa qualidade que também depende dos técnicos, dos profissionais que lecionam. Eu participei numa avaliação sobre a educação de jovens e adultos e encaramos, agora estamos prestes a voltar à África do Sul para fazer a apresentação para uma mesa redonda onde vamos discutir o relatório dos países que fizeram parte nessa avaliação. Então, este é o problema. Nós estamos a vir de um tempo longo do conflito, então temos ainda insuficiências. Apesar de todo o esforço que se tem vindo a fazer, ainda temos poucos professores. Temos muitos professores, mas alguns com uma capacidade menor que aquela que se exige. E quando se vão às reuniões para discutir a questão da educação e ensino, não é só um assunto de Angola, mas dos vários países. Então, Angola tem algumas partes em que tem um déficit. E se acompanharem os pronunciamentos das reuniões, workshops que o Ministério da Educação têm vindo a realizar nos últimos tempos, conseguem ouvir quando se fala também muito da questão da reforma educativa, que é uma pedra no sapato para discutir esse tema, porque a reforma educativa exige que os professores tenham capacidade de lecionar. Nem todos os professores estão preparados para poderem responder aquilo que é a exigência para isto. De qualquer forma, o país avançou. Temos muitas faculdades, temos muitas unidades de ensino. Importa que também a qualidade seja um fato. Ok. Tá. Sim. Aqui é o Casimiro, estagiário da DW. Eu tenho uma pergunta. Quando o pastor falou da necessidade de implementação da paz, né, nos corações das, nossas, das pessoas cá em Angola, eu gostaria de saber, visto que antes da paz, antes de 2002, havia uma forte presença das organizações não governamentais e principalmente das igrejas na população das pessoas, ou seja, em alguns locais em que mesmo a presença do governo, ou seja, do Estado Executivo, não era presente, a presença maior era das organizações não governamentais e das igrejas, que não se identificavam com nenhuma força política, mas vinham mesmo para ajudar a população e resolviam muitos dos problemas, como a educação, saúde, em alguns casos, e tudo mais. E via-se mesmo a presença muito forte dessas organizações. Mas depois da paz, ou seja, neste período de 2002, principalmente, eu diria, talvez em 2008, com a aproximação das eleições, e talvez agora em 2012, há uma tendência, por exemplo, de algumas igrejas não, como é que posso dizer? Claro que eu apenas tenho apenas um exemplo de pelo menos uma igreja que diretamente manifesta, ou seja, manifesta o apoio a um dos candidatos às eleições. Então, eu gostaria de saber, tanto aproveitando também aqui a presença da colega Eunice, creio. Sim, e qual é o contributo, ou seja, quais são os avanços e os recuos, tanto da igreja e das organizações não governamentais, para que haja, ou seja, para que essa paz que nós vivenciamos agora seja implementada nos corações dos angolanos, para que não haja esse apoio de um em detrimento dos outros, né? Será que estamos mais fortes agora como igreja? Será que recuamos nesse sentido em que nós apoiamos publicamente um e automaticamente excluímos outros? Obrigado. Eu creio que as igrejas trabalharam muito durante a guerra, porque nessa altura a igreja queria paz, não é? Queria paz e trabalharam juntos para a obtenção desta paz. Mas depois da paz conquistada, infelizmente, algumas igrejas esqueceram o seu rol primordial de ensinar as pessoas a educação cívica, mas não é ensinar as pessoas como votar. Isso não é seu papel ou sua missão. A missão é evangélica, evangelística. Porque a igreja trata o homem inteiro, não só espiritual, mas física e emocional e mental. Por isso, se nós dissemos a alguém que esse partido é melhor, aquele não é bom, como igreja já perdemos a nossa missão, não é? A nossa missão é de encorajar os membros de exercer o seu dever de votar, mas não podem ter dito votar que ou aqui a votar, isto não. Por isso eu penso que você tem que falar com o teu pastor. A minha pergunta é, durante o período do pastor de Pai Angola, né, será que o pastor notou que há alguma melhoria nessa questão? Será que a igreja está mais isenta, ou seja, mantém-se ainda forte em lutar e promover a paz no coração das pessoas? Ou pelo fato de haver eleições e pelo fato de estarmos em paz e alguns dos problemas terem se ultrapassado, será que a igreja está a mudar o seu rol? Né? Eu penso que a igreja perdeu aquilo. Pensaram que não haverá mais problemas. Agora é tempo para gozar, não é? Então, isso não é verdade, porque onde há pessoas, haverá sempre conflitos. Eu penso que a igreja devia continuar a mensagem da paz e reconciliação. Mesmo se não há conflito, haverá conflito. Porque onde há três pessoas, há quatro opiniões. É também uma questão de educação. No tempo dos conflitos, havia muita preocupação em capacitar os líderes religiosos para o papel que devem assumir na educação das comunidades e dos crentes, em linhas direcionadas. É tempo de educação cívica, ensinar mesmo a educação cívica, que tem muitos aspectos a ver com a igreja e a ver com a convivência das pessoas na diversidade. Isto é o que deve ser um trabalho intensivo, um trabalho continuado, mas como parece que parou, porque as pessoas pensaram também, veio a paz, pronto, agora vamos continuar. E se reparar, o governo, quando trata de programas voltados à educação, à agricultura e outras, volta a chamar a igreja para que os religiosos reassumam o seu papel de educação, incentivo às comunidades para o trabalho, para educar os filhos para o ensino, para que o momento próximo seja sempre melhor vivido, na base do respeito mútuo. Porque a igreja, o presidente mesmo, apela que as igrejas e a sociedade civil. Então, há esse pensamento de que pronto, já estamos em paz, agora vamos andar. E às vezes as pessoas confundem aquilo que deve ser o seu papel, porque há um vazio naquele que devia ser a sociedade civil a continuar a capacitar os líderes para que eles continuem a assumir o seu papel e a sua missão. É trabalho outra vez da juventude nesse aspecto. Muitas vezes a responsabilidade. Okay. São os jovens que vão lá para fazer essa educação, para a cidadania, porque às vezes as pessoas esquecem o que é educar para a cidadania. Okay. E também conhecer que a separação de poderes tanto se opera dentro dos próprios governos, como também se opera entre o trabalho que é da responsabilidade do governo, o trabalho que é das igrejas, o trabalho que é da sociedade civil. Se cada um assumir o seu papel, o mundo vai muito bem. Essa visão é que pode faltar. O que é que você acha, por favor? Sou a Rosana Republicano, venho a representar o CDPA. Eu vou provocar aqui um bocadinho o debate. Sim. Com relação ao horizonte temporal que falou há bocado, desculpa, a Olga, 10 anos para a democracia estar firmada no país. 10 anos para mim é um período muito curto dentro de um horizonte temporal que nós vivemos anteriormente, quase 30 anos de conflito armado. Então 10 anos para se firmar democracia em Angola, não creio que seja realidade. Creio que ainda precisamos de muito mais tempo para a democracia estar firmada em Angola. Outro aspecto é com relação à educação. A dona Eunice diz que, em termos de níveis qualitativos, o país ainda está mal. Concordo, porque eu estou ainda em formação e tenho visto que, às vezes, a pessoa que está à minha frente a lecionar para mim tem mais dificuldades que eu. São muitas as vezes que eu prefiro sair da turma, não ficar na turma, porque acho que o professor não tem qualidades para me ensinar. Eu acho que o, não sei como é que chama o jovem, o Alexandre, quando faz a questão, quando expôs a questão, estava a falar com relação ao número de escolas. Isso pode-se dizer que já há bastante escolas, mas o importante mesmo é a qualidade de ensino. Que, a meu ver, é a qualidade de ensino e nós, estudantes, como estamos a receber este ensino. Nós temos uma qualidade de ensino precária e ainda por cima temos atos que penalizam mais este ensino. Os atos que eu estou a referir são as cábulas. O estudante não estuda, vai às aulas, fica lá presente e ausente ao mesmo tempo. Eu estou a falar do ensino superior, que eu estou a continuar o ensino superior. Eu chamo a muitos colegas meus turistas, que entram para a sala e não estão lá presentes. Chegam no dia da prova, têm o caderno que o professor deu para a consulta, em miniaturas, para poder fazer a prova. Então, isso é um espelho para o futuro, que nós estamos a auto-prejudicar-nos hoje, mas amanhã vamos prejudicar outros. Era só isso que eu queria. Só arrematar a parte dos 10 anos. Eu só coloquei os 10 anos também, porque a nossa esperança de vida é até os 41. Então, eu tenho 31 e eu estou preocupada com essa situação. Queria ver se daqui a 10 anos pelo menos pudesse ver alguma coisa. Não vais ver. Só um bocadão para criar uma piada assim. Acho que eu vou, capitão, depois a dona Sandra, a dona Alves. Sim. Só Biriano, seja capitão, meu nome. Eu queria saber, com essa debilidade que há em todos os aspectos, podemos dizer que estamos no processo de desenvolvimento ou no processo de crescimento? Porque o que se vê é que a senhora estava a dizer que temos muita escola e a senhora aqui disse que não há qualidade nessas escolas. Podemos dizer que estamos no processo de desenvolvimento ou estamos no processo de crescimento? Isso é isso. Sim, de princípio quero agradecer a oportunidade. Fernando Chivela, sou estudante marista do curso ICRAMC. E eu tenho uma afirmação também e uma pergunta. A minha afirmação é acerca da convivência social, né, de cidadãos. E há dias, numa das minhas aulas, houve um debate entre alunos e professores, e fugindo um pouquinho, indo para o lado religioso, o debate seria, nós perguntamos, senhor professor, acerca do diabo ou Satanás, será que ele é um senhor que anda por aí e depositando, fazendo com que as coisas dessem mal na vida das pessoas? E o senhor diretor, o senhor professor, professor de ética, ele disse, não, Satanás ou o diabo não é um senhor que está por aí e que Deus não pode fazer mal contra ele. É Satanás ou o diabo, é um mal que está no coração de cada um de nós. E para a destruição desse mal, é necessário o perdão. E ele disse que o perdão gera paz. E o que eu vejo, o que eu noto, né, na nossa sociedade, tanto nos agentes políticos, tanto como cidadãos, é necessário esse perdão entre as pessoas. É necessário perdão para que haja paz. E a minha pergunta vai pelo lado do desenvolvimento. É vigente, né, que a norma da vida é crescer, e nesse crescimento nós encontramos desenvolvimento, e que de vez em quando também tem as suas debilidades. E eu, como cidadão, sinto a perda daquilo que são os valores nossos nacionais e culturais. Eu sinto que há uma perda de cultura, porque nós estamos a pensar, né, pensamos mais no desenvolvimento, no nível da globalização, no nível econômico, de escolaridade, e não pensamos naquilo que é nosso, que são os nossos valores e a nossa cultura. A minha pergunta seria, será que a nossa cultura também está a desenvolver, ou se também há uma... A palavra não vem na cabeça. A preservação da que já existe. Essa é a minha pergunta. Se há um desenvolvimento ou uma preservação do que já existe, ou se a cada dia que nós evoluímos no lado econômico global, a cultura também está baixando. Eu creio que para guardar a cultura não é só a tarefa do governo. Especialmente é a responsabilidade da família. Porque a família é que guarda a cultura. O governo pode impor mesmo uma nova cultura, mas se a família não quer, a família continua com a cultura. Porque a família tem as crianças desde de um dia até estão a idade de escola. Por isso a cultura começa ali. Mas muitas vezes a família abandona a cultura e os filhos não têm nada que seguir. Por exemplo, eu estive aqui com uma das minhas filhas, que cresceu em Canadá, no ambiente inglês. Mas quando fui na minha aldeia, a minha filha falou com os docentes muito velhos em Kikongo. E eles disseram, ah, como é? Essa menina que veio de Maputo fala a nossa língua. Como é? Porque nós insistimos que ele aprenda Kikongo em casa. Embora o ambiente era inglês, mas em casa continuamos a falar com ela em Kikongo. Então, se a família não está forte, o governo não pode fazer nada. Eu chego aqui em Luanda, vou nas casas dos meus primos e sobrinhos. Eles dizem que as minhas crianças só falam português. Eu disse, como é? Você está no teu país? O que aconteceu? Eu não sei. Então, não, eles ainda falam português e Lingala, mas não Kikongo. O Lingala é língua do Congo. O português é língua de Portugal. A língua mesmo nativa não está lá, na família. Então eu disse, vocês são estrangeiros na vossa própria terra. É isso, a cultura tem que começar na família. Porque... Sim. O colega que falou do que se estamos num processo de crescimento ou estamos a falar em desenvolvimento em Angola hoje? Em que escalão, nós estamos? Em inglês, nós dizemos both. Porque... Ambos. Em certas coisas, avançamos. Outras coisas, vamos à retaguarda. E temos que conhecer quando estamos a ir à retaguarda. É reconhecer isto. Depois dizer, ah, não quero ir à retaguarda. Eu tenho que saber a língua da minha avó. Mesmo se eu tenho que ir passar algumas férias na aldeia. É importante. O exemplo é que o governo instituiu agora a inclusão das línguas nacionais no currículo escolar, porque considera que nós estamos a perder. Que nos outros países, estamos em África, nos outros países africanos, as crianças aprendem a língua nativa, aprendem a língua nacional e outras línguas estrangeiras. Mas nós, por causa do ambiente colonial que nós tivemos, em que se considerava que quem falasse a língua materna era gentio, isso levou-nos a perder estes valores. E também muitos dos nossos hábitos culturais foram postos de parte. Mas hoje as pessoas tentam rebuscar esses valores porque fazem falta para a nossa identidade. Quero frisar qualquer coisa. Por exemplo, quando eu estive na escola primária, quando eu era miúdo, o meu professor português me disse que você tem que mudar esse nome de Matuawana. Eu disse, por quê? Porque não é português. Então eu disse, qual é o nome que eu devia ter? Ele disse, Matos. Ou Mateus, melhor, né? Eu disse, ah, mas quando vou nas férias, o meu avô vai me matar. Diz que então teu avô é assassino. Eu disse, seu mudo nome, ele vai me matar. Então ele disse, ah, oh, mas você tem um avô muito perigoso. Ele disse, muito perigoso. Assim, guardei o meu nome Kikongo. Mas se não fosse aquela mentira, eu podia ser Matos e Mateus e não saber a origem da minha região. André, pode falar. Na verdade, eu queria pedir que a minha intervenção seja uma das mais últimas mesmo, porque quero fazer uma série de perguntas que se possam consolidar numa só resposta para concluir. A minha questão também é simples, já agora queria parabenizar o pastor, porque o tema em causa é muito pertinente. Eu acredito que nós temos de confiar, nós temos de acreditar em algo, não é? Eu penso que todos nós temos aqui questões em termos de conflitos que se calhar não sairíamos daqui hoje. Mas é bom saber que quem, sobretudo, acha que o amor cura tudo, o amor move, não é, fortalece. A minha questão pensa no seguinte, é muito simples, parece muito simples, mas acho que também seria, é pertinente porque quem, o pastor acredita que se todos nós se tiverem incutido o amor nas pessoas, não é? E sem essa separação de classes, não seria o caminho para as pessoas fazerem as coisas sem qualquer imposição e disseminar questões que eu penso serem básicas para alguns países, mas para nós, como foi focado aqui, um país novo, um país que vai descobrindo, um bebê que vai crescendo, vai descobrindo agora o que é liberdade, e todos nós exigirmos mudanças rápidas, né? E ousadas, não seria, não, com amor não se daria o caso, nós compreendemos também um bocadinho o outro e nos compreendemos a nós mesmos, porque infelizmente a guerra gerou também outras questões mentais, que eu acho que independentemente nós temos algumas atitudes em termos de mudanças estruturais, no país ou na educação, em que ramo seja, em que ramo for, não será que nós também estamos com problemas conosco mesmo, em termos de mentalidade? Só para começar, eu queria fazer pergunta também. Quando a dona Anice falou da questão do comportamento no trânsito, pode dar um exemplo? Mas esse nosso comportamento, mesmo da nossa geração, né, tipo geração 80, que de calhar não viveu os anos 70 da guerra, e nós que ficamos em Luanda não vivemos fortemente os efeitos da guerra, como em outras províncias do país, mas esse nosso comportamento do dia a dia agressivo, por exemplo, tem muito a ver com o que foram esses 30 anos de guerra, e isso faz-nos ficar assustados porque ficamos à espera dos 10 anos, o que é que nós seremos amanhã. E essa nova geração do high five, pior ainda. Então, era um bocadinho essa questão que eu também adorei, seu pastor. Eu penso que, como disseste, né? Todos nós temos qualquer coisa. Temos um pequeno diabo em nós mesmos. E esse diabo tem que ser desmobilizado. Porque temos o bom, o nosso bom, e temos também o nosso mal. Agora, um miúdo perguntou ao seu avô, disse que, oh avô, mas você me disse que você tem dois caos. Você tem dois caos dentro do teu coração. Agora, esses caos, o que eles fazem lá? O avô disse que esses caos, se eu dou muita comida a um caos, esse caos vai engordar, vai ser muito... muito robusto, mas se eu não dou muita comida com o outro cão, esse cão vai morrer, porque não tem comida. Então é a mesma coisa com o ser humano. O que nós alimentamos é que cresce. Se alimentamos o mal cresce. Se alimentamos o bom cresce. Mas é nós que alimentamos. Assim, eu penso que é isso. Se nós podemos falar como Santo Agostinho, que o problema é nós, não é o outro. Então, há esperança da paz e da reconciliação. Tenho mais uma pergunta sobre uma reflexão sobre estes anos desde o fim da guerra. Angola tomou uma decisão, uma certa estratégia de conquistar a paz. Isto foi baseado no mesmo este conceito de perdão e amnistia. Outros países como a África do Sul, parece que Sierra Leone, e parece que na experiência do pastor João, na sua experiência nos Grandes Lagos, parece que houve esta tendência, a linha dos sul-africanos do reconciliação e verdade. Verdade e reconciliação. E são estratégias, eu acho que, bastante diferentes, hein? Porque a amnistia, perdão, está permitido de esquecer o que aconteceu, em vez de confrontar. Sim. Mas, na sua reflexão, esta estratégia foi efetiva? Ou qual é o seu ponto de vista sobre a estratégia? Eu penso que a estratégia foi necessária, porque a guerra era muito difícil. Uma guerra que devia ser parada a todo custo. Por isso, esta estratégia era necessária. Mas eu não penso que essa estratégia acaba a marca. Porque há pessoas que estão traumatizadas, que não foram ajudadas. Há pessoas que ainda têm pontos de interrogações que não têm respostas. E há pessoas que estão doentes mentalmente, emocionalmente, que não foram ajudadas. E isto tudo porque ela não deu a sua história. Quando dávamos os seminários de resolução de conflitos, eu lembro em Malange, fomos lá com os agentes daqui e da SICA. Nesse seminário havia antigos combatentes da UNITA e antigos combatentes do MPLA no mesmo seminário, e a tensão estava muito alta porque eles sabem que esses são os inimigos de ontem. Mas por causa desta interação, o tempo foi muito positivo, porque eles falaram. Alguns choraram, mas pelo menos isso saiu. Isso saiu. Então, essas pessoas, eu penso que essas pessoas estavam curadas. Mas quantos milhões que não são curados? É por isso que essa é a falta, é a única falta nesse sistema, porque não houve aquela oportunidade para pessoas de livrar-se do peso das mágoas. Eu lembro, depois de ter a drama, como perdoar e tal, um dos mancebos, ele disse: "Ah, Sherwin, eu estou tão contente que tudo está agora fora. Já não tem nada aqui. Agora eu quero perguntar uma coisa. Entre nós, né? Você disse que eu devia dar a minha arma. Qual é a arma que você está a falar? É a arma, em caso, a arma na mata." Eu disse: "As duas." "Uou!" Ele disse: "Mas as duas é perigo, porque eu não tenho confiança nessa gente da cidade. Eu tenho mais segurança na mata." Essas pessoas podiam falar essas coisas porque estavam livres. Não tivemos aquela oportunidade. Eu não sei se isso terá mais tempo, mas parece que já não é possível, porque o comboio já está muito longe. Mas temos que recuperar, temos que recuperar. Quando alguém tira a bala a alguém, em vez de apanhar aquela pessoa e pôr na cadeia, essa pessoa tem que passar um exame médico, psicológico, para saber por quê. Porque a pessoa não pode só matar o outro ser humano se essa pessoa está normal. Mas não temos esse serviço. Infelizmente. Margarida, quer dizer alguma coisa? Queria agradecer para todos os pontos muito positivos quando o padre e a dona Eunice falaram no processo da paz, de 10 anos da paz, e acrescentar também, como também disse, que a paz é uma criança, que precisamos de paciência. Queria acrescentar também que a paz, acho que na minha experiência, como estavam a dizer, acrescentaram também, começa com a família. E a língua acho que é muitas vezes uma desculpa, que a minha família em casa, o meu pai é belga, a minha mãe é portuguesa, mas do Moçambique, e eu sempre cresci com quatro línguas à volta da mesa. E a língua, para mim, se dizem que a língua é uma razão para o nome, às vezes muda para facilitar as viagens, mas não é. Sinto muito mal às vezes quando eu ouço essas histórias, mas às vezes só para compreender, quando eu viajo também sou Margarida, não sou Marguerite, porque ninguém sabe pronunciar. Queria então acrescentar esse ponto, que acho que a língua queremos dar valor às diferenças, mas para avançar acho que temos que acrescentar o que temos em comum e assim avançar para a frente. E solidariedade e paz é o benefício de todos. Na verdade não vou rematar, mas vou dar algumas perguntas ao Sr. Pastor e à Dona Eunice, cujas respostas vão poder servir de remate. Eu vou fazer as minhas questões à volta do estudo que estamos a fazer, em que o Sr. Allen já se referiu, mas também me baseio nisso porque é uma grande preocupação para mim, acho que para a unidade de pesquisa neste momento, mas acho que também poderá ser muito relevante para a vida em si, para toda a camada, principalmente a camada jovem, a sua maioria que está aqui. Esse estudo de imigração de regresso só tem dois objetivos principais, que é buscar ou aprender com a nossa experiência de repatriamento e integração para perceber as melhores práticas de poder integrar os regressados na comunidade angolana ao longo prazo. O segundo objetivo é usar essas experiências e buscar tudo aquilo que existe como bibliografia nesta temática para a gente poder criar uma base de dados em que a gente pode recorrer e sempre consultar para questões científicas e acadêmicas. Mas, ao realizar esse estudo, encontro que, na verdade, há mais objetivos que a gente pensava. Porque todo assunto que tem a ver com habitação toca no assunto. Toda coisa que tem a ver com alimentação toca no assunto. Toda coisa que tem a ver com a saúde, a educação, a própria moral, a aprendizagem de língua, a interação socioeconômica, tudo, mas engloba mesmo tudo. E, neste sentido, precisamos de recorrer a N fontes para podermos alimentar essa vertente, esse aspecto do estudo que não foi assim bem contemplado no início, mas precisamos de abordar, pelo menos na feitura do relatório, porque é isso que estamos a encontrar no terreno. E para fazer isso, eu estou a usar essa como uma das oportunidades muito raras ter em nossa presença o pastor Matoano, com essa experiência vasta, tanto no contexto angolano, como no contexto de N outros países em que ele se encontrou e participou em diversos processos do processo de paz e reconciliação. e na presença da dona Eunice também, que nem consigo quantificar a dimensão da experiência que ela tem, trabalhar com os angolanos nesta vertente e a sua ligação com o mundo por aí fora, no mesmo. Queria dizer, no âmbito dessa perspectiva de N números de objetivos que englobam, que se enquadram nesse estudo, que não foram previstos, mas precisamos de abordar, o que é que poderá ser a vossa recomendação? Como poder arranjar ou encontrar a melhor forma de integrar no verdadeiro sentido a população angolana que regressa no país depois de tanto tempo de vivência no exterior, até muitos deles que nasceram mesmo e cresceram no exterior, mas por ter o sangue angolano e sabendo que as raízes são angolanas, optaram por regressar. E aqui estão a encontrar as dificuldades, umas delas que o pastor já encontrou, por onde passou, outras também encontrei, mas não tenho tempo suficiente para partilhar aqui, mas podemos bem imaginar o quanto a dimensão dessas dificuldades. O que é que poderá ser a vossa recomendação nessa perspectiva? Pastor, não sei se pode falar um pouco sobre esta questão do desafio do regresso agora, porque é um grande processo do retorno. Parece que isto será a última oportunidade para angolanos de fora do país de regressar para o país com a ajuda do HCR e as outras instituições. Eu penso que é um caso muito importante a considerar, porque esses angolanos que regressam é uma riqueza para o país, porque se hoje o país de Israel é muito sofisticado, é porque todos vieram de fora, trouxeram qualquer coisa para fortificar o país, para melhorar o país. Mas o que acontece é que as pessoas podem vir, se eles não são aceitos, se eles não são enquadrados, eles ficam muito desanimados e começam mesmo a pensar voltar no Egito, como os filhos de Israel, mesmo pensando a miséria do Egito. Mas houve momentos que os filhos de Israel pensaram a voltar no Egito, porque não viam a esperança do futuro. Então, é preciso um programa, porque eu sei que o governo quer fazer qualquer coisa, mas muitas vezes o governo não tem tempo, o governo não tem quadros para isso. Tem que haver outros que podem apresentar um programa. Às vezes o governo pode apoiar o programa, mas esperar que o governo vai fazer tudo é impossível, porque mesmo nos países que têm já muita experiência, eu penso que o governo não faz tudo. O governo apoia programas, mas ele não pode fazer tudo. Por isso, eu penso que o Andrei tem que ter um programa qualquer. E parece que esse programa poderia ser usado da mesma maneira que nós ajudamos os regressados de 2002, 2003, parece que nesta altura é um pouco diferente, porque essas vieram nos campos de refugiados. Mas mesmo assim, esses que vêm vindo de grandes cidades, eles sempre trazem uma experiência na vida. Se eles são enquadrados, eles vão ser a riqueza de Angola. Mas se são abandonados, eles vão se tornar a dor de cabeça de Angola. Porque não podem produzir. Não tem lugar para crescer. Então, ficam só estagnados. Parece que podemos pedir a Dona Eunice fazer uma balança do reunião, umas conclusões do debate. Mais uma vez quero agradecer esta reunião, este debate, esta reflexão que demonstrou o quanto as pessoas todas estão preocupadas com a situação no país. Foi um debate muito interessante que tocou em aspectos que preocupam as nossas vidas, porque olhar para a paz significa olhar para os dividendos desta paz, para a vida de todos os angolanos e a vida de todos aqueles que partilham o dia-a-dia econômico, social, cultural, técnico com a sociedade angolana. Foi muito pertinente a presença do pastor Matoana e terem sido levantados aspectos dessa natureza. Infelizmente, o tempo é pouco para que as explanações pudessem ser ainda mais extensivas, mas este pouco tempo serviu para se poder ter o sentido do quanto é preocupante ainda aquilo que vai pela alma angolana em termos da consolidação da paz, em termos da própria reconciliação nacional. É só vermos que, apesar de todos os esforços, penso que se estão a seguir um pouco, há duas semanas que os ex-combatentes estão a levantar-se porque querem ver os seus dividendos também como um fato. Eles querem ver que os seus direitos são reconhecidos depois de terem servido à pátria. São todos esses aspectos que fazem parte daquilo que é a reconciliação nacional. A reconciliação nacional não é somente um processo no Parlamento. A reconciliação nacional é tudo isso. A situação do deficiente, aquele que ficou sem a perna, o amputado por causa da guerra, aquela família que ficou sem os filhos e hoje ficou pobre, aqueles que ficaram sem as terras ficaram ocupadas. Como reaver aquilo que foi um direito? Isso tudo faz parte da reconciliação nacional. E a resposta a todos esses casos faz parte do desarmamento das mentes. Porque para responder efetivamente a toda a preocupação, as preocupações que os indivíduos levantam, eu tenho que desarmar a minha mente para responder com eficaz e de acordo com aquilo que são os documentos e os princípios plasmados nos acordos. Os acordos para a paz. É um processo que não é fácil, é um processo sensível. Mas aqui, em poucos minutos, conseguimos ouvir que se levantam essas questões. Muitos países saídos dos conflitos têm institutos de resolução de conflitos e nos institutos de reconciliação de conflitos, para ele afluem as pesquisas e pesquisas que vêm das teses de mestrados, de doutoramentos e também estudos que são solicitados por instituições. Então, eu penso que Angola precisa de utilizar as universidades que existem, as escolas, os institutos, para poder beneficiar de pesquisas, estudos e pesquisas. Parabéns à DW, que continua a fazer estudos. Esperamos que esse estudo que está sendo levado a cabo neste momento pela DW em colaboração com a OIM sirva de um documento que deverá ser divulgado. Um documento que levanta várias questões. Afinal de contas, quase que vai levantar questões de um todo em torno da paz e da reconciliação, em torno da consolidação da paz e da reconciliação nacional. E assim nós gostaríamos de recomendar que quando terminar esse estudo, esse documento seja partilhado com mais instituições, com mais entidades, até que chegue ao governo. Se partilhe com o governo. E se calhar este estudo, os resultados, as recomendações desse estudo venham levantar a necessidade de se olhar para o que se deve fazer, como voltarmos à ideia de criar um Instituto para a Paz ou um Instituto para Pesquisas, Reconciliação e Resolução de Conflitos. Eu acho que ainda é pertinente, ainda é uma necessidade. Nós tentamos discutir isso enquanto estávamos a discutir a questão de paz de Angola, enquanto estávamos diante dos beligerantes a discutir a questão da paz fora do país, que aqui dentro ainda não era possível. Mas hoje, depois do calar das armas, os conflitos são ainda maiores. E é preciso que sejam geridos. Quem os vai gerir? Serão vós, a juventude, com a experiência e com base em documentos armazenados, relatórios, recomendações das pesquisas que devem ser trazidos para que a DW, uma vez mais, possa assumir essa responsabilidade de criar um Instituto para a Paz e Reconciliação Nacional. É um centro também de estudos e pesquisas. Sabemos que existe uma parte na Universidade Católica, mas não basta. Gostaríamos que houvesse esse instituto que levanta a questão da reconciliação nacional de uma forma particular e que seja vista como algo necessário para toda Angola. Em parte, era isso que eu gostaria de dizer, que foi bom os temas levantados. Parabéns que vocês levantaram assuntos muito pertinentes. Muito obrigada. Muito obrigada. Caros colegas, então até o próximo debate. Bom fim de semana e vamos levantar uma bandeira para a paz. Ok. Obrigada. Obrigada. Mais um cofre. Ok, São Paulo, muito obrigada.